Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. Vai ter início o 28º programa à Escola e o Meio. Agradecemos a sua atenção. Boa tarde, caríssimos locutores do Clube de Rádio. Boa tarde. Ficamos, como é hábito, com a boa sugestão musical de João Oliveira. Chama-se Casa, o segundo álbum de Carolina Deslandes. A sua estreia é pela Universal Music Portugal. Produzido por Diogo Clemente, Casa inclui já conhecidos e muito bem-sucedidos singles A Vida Toda e A Gente de Papel, com Rui Veloso. Ambos no top das canções mais tocadas nas rádios nacionais e cujas visualizações dos vídeos no YouTube ultrapassam, em conjunto, os 9 milhões. Casa é um dos pontos altos no alinhamento dos concertos de Carolina Deslandes. Na nova digressão, que está a ser desenhada, destacam-se os já anunciados concertos no Rock in Rio e no Mel Marés Vivas. Olá, meu nome é Carolina Deslandes e estou aqui no programa A Escola e o Meio. Tinhas as mãos enrugadas e cheias de histórias, a roupa lavada e vem-me à memória como me embalavas depois de jantar. Tinhas um rosto sereno, calmo e sempre vivo, o meu corpo pequeno, mas tão emotivo, não te sabe lembrar sem chorar. Eras da minha alma, da minha casa. Chama E para começar, uma notícia, desta vez a cargo da Liliana Silva. Eles marcham de cadeira de rodas, querem ser felizes e ter uma vida independente. Aos 33 anos, João Rodrigues sente-se bem por estar a descer à Avenida da Liberdade, porque foi pela sua liberdade e pela de muitos outros que participou na marcha promovida em Lisboa pela organização Centro de Vida Independente. João, com 95% de incapacidade e em cadeira de rodas, foi uma das mais de 100 pessoas que desfilaram no sábado na Avenida da Liberdade, para chamar a atenção para a vida independente e os direitos das pessoas com deficiência e das suas famílias. É curioso estarmos em 2018 e ainda estarmos a lutar pelos direitos humanos, porque é isso que estamos a falar. A marcha de hoje foi o culminar de uma vigília de 3 dias, iniciada na quarta-feira, que pretendeu reivindicar, entre outros aspectos, um reforço do orçamento para a constituição de centros de apoio à vida independente. Em entrevista à agência Lusa, divulgada na sexta-feira, a secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes, assumiu que sempre foi claro que os CAVI seriam projetos piloto e que não chegariam a todas as pessoas. Entre as outras reivindicações do protesto, segundo a organização autónoma Centro da Vida Independente, estão as acessibilidades políticas de acesso a uma escola realmente inclusiva, políticas de promoção de empregabilidade que não existem, apoio para as famílias, além de uma política justa de atribuição de ajudas técnicas. João Rodrigues, tetraplégico, não conseguiu vir nos outros dias de protesto, porque não tinha o apoio necessário para fazer a viagem entre a Figueira da Foz e Lisboa, mas acompanhou sempre e envolveu-se o mais possível na iniciativa organizada pelo Centro de Vida Independente. No dia 6 de maio, assinalou-se o Dia Europeu da Vida Independente. João veio à marcha com a ajuda sempre fundamental da família. Felizmente tenho uma rede familiar, mas por vezes não é possível por questões de trabalho ou questões de saúde. É diferente ter o apoio de uma pessoa que está a ser remunerada e com conhecimentos técnicos. As famílias fazem por amor e aprendem com a experiência, diz o programador informático, que trabalha a partir de casa e que durante um período da sua vida, entre 1989 e 2007, viveu no Luxemburgo. Durante esse período, João chegou a frequentar uma escola dita normal, onde era apoiado por um assistente suportado pelo Estado luxemburguês. Regressado a Portugal, ingressou na Universidade Aberta, onde fez uma licenciatura e um mestrado, tudo a partir de casa, e começou a trabalhar em 2014. João Rodrigues acredita que a luta pela independência das pessoas com deficiência passa também pelas pessoas sem deficiência, confessando que gostaria de ter visto mais pessoas na marcha de hoje, a par dos vários familiares e amigos presentes. A acompanhar a marcha estão também duas grandes faixas que exibem as frases "Viver não é só respirar" e "Vida independente, decidimos as nossas vidas". Provavelmente esta manifestação passou-nos muito despercebida. A mim passou. De facto, eu não vi imagens desta manifestação, destas pessoas com limitações na Avenida da Liberdade. Como temos em estúdio uma pessoa que partilha, com certeza, de muitas destas opiniões que aqui foram veiculadas, Daniel, parece que, de facto, as pessoas portadoras de alguma deficiência continuam a ser discriminadas na nossa sociedade? Não têm acesso ao mesmo que têm os outros? Muitas delas, sim. Por exemplo, diz aqui este senhor, que pelos vistos é tetraplégico, portanto tem uma dependência muito superior à tua, Ele provavelmente consegue ter a vida que tem porque tem uma rede familiar ótima, não é? Que tem pessoas que é o teu caso também. Sim. Que tens uma família que te apoia muito, porque as pessoas que não têm essa família ficam, porque estas pessoas acabam por ser muito, muito dependentes de outros, não é? Exatamente. E a sociedade também não ajuda à independência, que é o que eles reivindicam. Sim. Gostariam de ser mais independentes. Sim, mas, por exemplo... O que achas que falta, por exemplo, pessoas em relação... que circulam em cadeira de rodas? Qual tu achas que são as tuas grandes limitações? Eu acho que falta mais apoio por parte do Estado. Por exemplo, acessibilidades. Por exemplo, às vezes tu vais a sítios onde te é difícil entrar porque não tem acessibilidade. Muito mais. Pois, isso acontece mesmo. Em muitos sítios ainda. Muito. Não nos lembramos? Eu, por exemplo, lembro-me em sítios que fui consigo, por exemplo... E a pessoa se me lembro dessa audição, que... de entrarmos no centro comercial, queríamos sair de lá e não tínhamos como. E vimos-nos e desejámos-nos para sair. E foi em Lisboa, na capital. Exatamente. E lembras-te como era difícil circularmos naquelas ruas? Estou-me a lembrar ali da zona do Chiado, naquelas ruas íngremes, e em que as pessoas muitas vezes nem sequer saíam no passeio, mesmo vendo que nós estávamos a fazer esforço para te levar. Exatamente. Falta muito civismo a esse nível. Sim. Da própria sociedade. Da própria sociedade. O Estado também deveria ter mais responsabilidades também. Exato. E também, por exemplo, nos centros de emprego. Deviam ser dadas mais possibilidades. As pessoas, como eu e como outros, deviam ter mais ajudas a nível de emprego e hoje em dia... É não, difícil. É muito complicado. Se é difícil para a maioria, para vocês ainda é mais. É pior. Isso que sentes. É muito pior. Mas, por exemplo, se formos para um país como o Luxemburgo, como aqui no texto foi referido, Já há mais ajudas. Claro. Tu gostarias de ingressar no mundo do trabalho depois de fazeres ali a tua passagem pela Santa Casa da Misericórdia? Que tipo de trabalho é que tu gostarias de ter? Por exemplo, através da informática, teres algum trabalho a nível informático? Informática ou alguma coisa que tenha a ver com crianças. Que é uma das áreas que eu gosto muito. Tu tiveste uma experiência na Fundação. Na Fundação. E gostaste? Adorei. Pois, as possibilidades ainda não são iguais. Sabemos bem que estas pessoas se debatem com muitas dificuldades de integração no mundo do trabalho, às vezes até na própria escola, como eles aqui dizem. Infelizmente ainda é assim. Rádio Boa Nova. Daniel, já que estamos a falar contigo, passamos para outro tema. Desporto. Vais fazer a revisão do que é que aconteceu neste fim de semana. Temos campeão. Temos uma surpresa, por um lado, e por outro, para muitos. Não, não é surpresa, então, que é o meu caso. A mim não me surpreendeu o campeão que foi. Que é? Que é o Futebol Clube do Porto. Muito bem. Um campeão justo, Daniel, na tua opinião? Sim, pelo campeonato que fez, é justo. Muito bem. Que outras surpresas é que houve neste campeonato? Parece que uns desceram. Quem é que desceu? Estavas a dizer? Desceu o Estoril Praia e o Vitória de Setúbal. E quem subiu foi o Nacional da Madeira, que esperou 13 anos para conseguir subir à primeira divisão. À primeira divisão, ao fim de 13 anos. E o Santa Clara dos Açores esperou 15 anos. Muito bem. Duas equipas das ilhas. Exatamente. Sim, senhora. Então o campeonato está arrumado. Falta ainda verificar quem é que vai ficar em segundo lugar, ou o que eu se dizer, não é? Sim. Pode ser o Sporting ou pode ser o Benfica. Isso é importante. Tudo indica que até agora seja o Sporting. Mas pode haver surpresas na última jornada. Que é no próximo fim de semana. Que é no próximo fim de semana. Muito bem. Temos também boas notícias noutro desporto. Temos um campeão. Temos duas surpresas até. Então, boas. Boas. João Sousa venceu o Millennium Estoril Open. Muito bem, um grande feito. Foi a primeira vez que um português venceu o Estoril Open. Muito bem. E o Liverpool vai acompanhar o Real Madrid na final de Kiev. Muito bem. E uma das foi uma surpresa, porque eliminar a Roma, que é um dos grandes, não é fácil. Sim, senhor. Mais alguma notícia, alguma novidade no mundo do desporto? Agora é esperar pelo final da época. Para a semana se fazer o balanço final. Para a semana fazer o encerramento. Cá ficamos à espera, Daniel. Até para a semana. Até para a semana. 100.2 Oliveira do Hospital. Ficamos agora com a política, desta vez uma política nacional, mas que neste caso é local, porque tivemos um líder partidário, neste caso do PSD, o Dr. Rui Rio, que esteve de passagem e em visita ao nosso concelho, particularmente à nossa sede de concelho. Bárbara Coquim, que anda nas lides políticas, obviamente acompanhou este líder partidário. Deixamos aqui a nota que hoje estamos a falar deste líder, do PSD, como pretendemos ser plurais neste clube de rádio. Se futuramente vierem outros líderes partidários ao Oliveira do Hospital, a Bárbara igualmente irá fazer o relato dessa vinda e do que é que foi visitar. Então, Bárbara, conta-nos o que é que aconteceu na sexta-feira em Oliveira do Hospital. Portanto, no dia 4 de maio, o Dr. Rui Rio veio visitar a Oliveira do Hospital, visto que assumiu as suas funções recentemente, e, portanto, decidiu que, no início do seu mandato, iria estar no terreno e a ver como é que realmente se encontra Portugal, porque realmente a política não se faz apenas entre Lisboa e o Porto. O território nacional é muito mais extenso do que isso e a política não se faz apenas nas grandes cidades. Começou a visita pelo IC6, visto que é uma obra que já é falada e prometida há muito tempo, porque as acessibilidades de Portugal são umas acessibilidades muito faladas devido à sua qualidade em toda a Europa. Contudo, temos certos locais, essencialmente no interior, em que há problemas e grandes, como é o caso da nossa IC6, que acaba num troço onde são despejados as areias e as terras que são retiradas da Nacional 17. E, portanto, um dos projetos que sustenta a IC6, o prolongamento da IC6, vai caducar agora no final de junho, e, portanto, é um projeto que realmente leva muito dinheiro ao Estado e à autarquia. E, portanto, é uma pena realmente se prometer este tipo de obras e realmente elas não aparecerem feitas e estar-se a gastar este dinheiro sem as obras aparecerem feitas. Passámos depois pela Nacional 17, onde também vimos as obras em andamento e, pronto, depois de algum tempo, agora com o bom tempo, as obras estão realmente a ver-se prestes a finalizar. Entretanto, fizemos uma paragem no Senhor das Almas, visto que é um dos pontos mais altos do nosso concelho e onde se tem uma vista privilegiada para do lado direito para o Vale do Alva e do lado esquerdo para o Caramulo, e onde podemos ver grande parte da área ardida através daquele ponto. Seguimos para o Centro de Saúde, onde aí foi realmente um ponto marcante desta visita, visto que o Dr. Rui Rio e os membros da Comissão Política tiveram uma reunião privada com a Direção do Centro de Saúde, e onde se falou acerca do serviço de urgências que agora foi transferido para a Fundação e das péssimas condições que o Centro de Saúde tem, nomeadamente o serviço de radiologia, que não funciona no Centro de Saúde. De qualquer forma, está lá uma médica radiologista a ganhar o seu ordenado, mesmo não exercendo a sua profissão. A máquina de raio-x está avariada já há alguns meses e ainda não houve 300 euros, que é o que, parece que custa para... 300 euros. Porque se calhar não há interesse político em que ela esteja a funcionar. Pois, realmente parece que o interesse político é privatizar aqui a saúde em Oliveira e injetar apenas dinheiro na fundação, visto ser privada. Mas convenhamos, a fundação não tem infraestruturas suficientes, a fundação não tem condições para ter lá o serviço de urgências. E porque o que está agora na fundação... Não se pode chamar um serviço de urgência, porque aquilo de urgente não parece nada. Se era o Centro de Saúde, as coisas ultimamente não estavam bem encaminhadas, tinha que esperar imenso tempo, mas de qualquer forma ainda havia aquela hospitalidade típica do Centro de Saúde. Agora, na Fundação, com todas as privatizações, não há condições suficientes para ter um serviço de urgências. Portanto, seguimos para a zona industrial, onde visitámos as instalações ardidas da indústria de uma indústria de carpintaria, e seguidamente visitámos o novo armazém onde estão temporariamente instaladas as máquinas e os instrumentos necessários para prosseguir o seu trabalho. Aí a senhora deu entrevistas à imprensa e concluiu-se que só tinha recebido os incentivos dois dias antes da visita do Dr. Rui Rio, portanto mais de meio ano depois é que se receberam os incentivos necessários para realmente reviver aquilo que ardeu com os incêndios. E seguidamente fomos a uma empresa agrícola, à queijaria do Sr. Paulo Rogério, onde o senhor não recebeu mesmo incentivos, os incentivos existentes. Os incentivos cá são aqueles que já eram existentes. Eram basicamente os incentivos para quem quer começar neste momento um negócio do zero. O único incentivo que há atualmente é realmente na compra das ovelhas, que tem a questão, o preço está tabelado e pagam só apenas um X. Mas realmente ovelhas não é o necessário para o senhor agora, é apenas os barracões que arderam tudo e o senhor não tem realmente onde abrigar as ovelhas. Por último, fomos à Bobadela, onde vimos algumas habitações ardidas, visto que a Bobadela foi uma aldeia onde realmente o fogo levou tudo o que apareceu, imensas casas, mesmo a nossa discoteca daqui de Oliveira, que ele está. Bobadela ficou um caos depois da passagem dos incêndios. Por último, fomos para a sede do PSD, onde o Dr. Rui Rio fez um discurso de agradecimento, obviamente, e onde falou dos projetos que quer começar a desenvolver agora que é presidente do PSD, não apenas como futuro candidato às eleições de 2019, mas também como preparação aos futuros presidentes de Câmara, ou futuros candidatos a presidentes de Câmara, e também aos jovens políticos que querem não apenas entrar no empreendedorismo, mas queiram começar a ter algumas ideologias políticas, realmente são, na minha perspectiva, são bons planos e vamos ver onde é que vão dar. Muito bem, acho muito bem que os líderes partidários venham ao interior. Eu acho que muitos deles desconhecem completamente como é que se vive no interior e particularmente aqui o nosso concelho depois e a nossa região depois de ter sido fustigada pelo incêndio de 15 de outubro. É muito bom que eles lá percebam na capital que há um resto do país que precisa de ser cuidado, que tem gente que vive com muitas dificuldades e agora ainda mais devido à situação que estas pessoas, sobretudo particularmente essas cujas empresas foram dizimadas pelo incêndio. Parece muito bem que este líder partidário venha e que outros venham para tomarem conhecimento da realidade, porque depois estão na Assembleia da República ou estarão no governo futuramente e que tenham consciência que existe um interior que precisa muito de decisões políticas interessantes e importantes para nós. Sim, eu realmente acho muito bem que os dirigentes políticos venham conhecer a realidade ao interior, exatamente, e vir um membro do PSD, o presidente do PSD, é bom, não é tão bom como se viesse realmente alguém com um alto cargo no Partido Socialista, que é quem está atualmente no governo, mas vir alguém do PSD é bom porque é o maior partido da oposição e realmente não foi o que o Sr. Rui Rio disse, que o Dr. Rui Rio não vem cá apenas para conhecer, mas como é o maior partido da oposição, tem também como função fazer pressão ao governo, a apresentar tudo isto que viu em plenário e pode ser que assim, ao ouvir a oposição, sejam tomadas medidas mais eficazes para combater este problema, porque realmente está a arrastar por muito tempo e ainda não há aquilo que é necessário para fazer reviver o interior dos incêndios, porque o interior está a ser deixado muito de parte. Sem dúvida, é isso mesmo que precisamos. É muito, em democracia, como sabemos, a oposição tem um papel importantíssimo. Tem, sim, senhora. Porque quanto mais construtiva for o papel da oposição, mais importante é, porque ajuda também os governos. Eu ouvi há poucos dias uma pessoa muito importante, o professor Jorge Paiva, dizer que os políticos fizeram-se para serem pressionados, porque se eles não forem pressionados, muitas vezes não agem. E, portanto, o nosso papel enquanto sociedade, e ainda bem que acompanhaste este líder partidário e futuramente, com certeza estarás disponível para também acompanhar outros, para nos dares aqui eco da política que é de relevo nacional, mas que neste caso esteve aqui no âmbito local. Claro que sim. Rádio Boa Nova. Os Florence and Machine acabam de confirmar o lançamento do novo álbum Height as Hope, o qual será editado no próximo dia 29 de junho. O primeiro single, Hunger, também já estreou, acompanhado do novo vídeo realizado por Iggy Rogers. At 17, I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. Never found the answer, but we knew one. Bem, ficamos agora com Nós e os Animais e Inês Brás. Depois de uma caixa de areia mais funcional, surge um novo recipiente que poupa os donos de gatos e cães pequenos da tarefa de limpeza. A Catulet é uma caixa automática que dá aos animais de estimação uma casa de banho com funcionamento semelhante aos equipamentos sanitários dos seus donos. A ideia de criar uma caixa totalmente automática não é recente, mas a equipa norte-americana responsável pelo desenvolvimento do produto garante que o princípio de funcionamento do dispositivo nunca foi usado anteriormente. A principal distinção em relação a outras intervenções no mercado é o sistema de transporte para a eliminação de resíduos, que inclui a lavagem e descarga automáticas. A Catulet é composta por utensílios sanitários acrílicos, que permite estabelecer uma ligação direta com o abastecimento de água e de esgotos. O sistema de limpeza é também simples. Um sensor detecta a presença do animal e, quando este abandona a caixa, inicia-se automaticamente o processo de trituração dos desperdícios. Estes são descartados de imediato para os esgotos, sem ser necessário separá-los para um recipiente diferente. O passo seguinte é a lavagem automática. Todo o processo pode ser regulado pelo dono do animal e, em poucos minutos, a caixa está pronta para ser utilizada novamente. Para funcionar, a Catulet pode ser ligada diretamente a uma fonte de energia externa ou basta utilizar a bateria interna, que tem autonomia de 3 meses. Além disso, pode ser conectada a uma aplicação móvel. A aplicação é suportada por plataformas iOS e Android. A caixa tem dimensões necessárias para poder ser utilizada por cães e gatos pequenos, em qualquer divisão da casa. O dispositivo oferece ainda um sistema integrado de treino para ajudar o animal a adaptar-se e a familiarizar-se com a sua nova casa de banho. Pode ser adquirido a partir de $159, cerca de €133. Muito bem, já estão à venda pelos vistos, portanto, se quiserem comprar, já sabem. Temos aqui uma casa de banho altamente sofisticada para cães e gatos de pequeno porte. Por isso, pronto, estamos na boa senda, Inês. Temos que recordar que... Senhor ouvinte, não maltrate nem abandone o seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Sim, que andam para aí umas pessoas a dizer que afinal os animais são coisas. Pois. Mas não são. Não, eu acho que não. Na tua opinião? Não, sem dúvida alguma. Porque as coisas não sentem nem sofrem. Exatamente. E os animais? As coisas não nos acordam de manhã com lambidelas e saltar para cima da cama a dizer bom dia. De forma efusiva, pois é. Tinha a ver com o que tu leste a semana passada. Rádio Boa Nova. Eduardo, vamos ao cinema? Sim. O filme desta semana é Vingadores Guerra do Infinito. To bring together a group of remarkable people. To see if we could become something more. Foi realizado por Anthony Russo e Joe Russo. Tem a duração de 156 minutos. O planeta tenta enfrentar mais um inimigo. Thanos, um tirano intergaláctico que ali chega com o objetivo de reunir as 6 joias do infinito, artefactos de poder inimaginável capazes de lhe dar o controle sobre a realidade, o tempo, o espaço, a mente, o poder e a alma. Para o enfrentar, os Vingadores têm de fazer uma aliança improvável com Star-Lord, Rocket, Groot, Gamora e Drax, excêntricos membros dos Guardiões da Galáxia. Conter tanta divergência de feitios, poderes e personalidades não será fácil, mas fundamental para conter os terríveis poderes do adversário. Este filme estará em exibição nos cinemas de Coimbra. E a Bárbara diz que sugere vivamente, não é assim, Bárbara? Ainda bem. FM Boa Nova. Muito bem, vamos agora a uma sugestão de leitura com a Liliana Silva. Boa tarde, caros ouvintes. Esta semana sugiro a obra intitulada Só Nós Dois, do famoso escritor Nicholas Sparks. Por vezes basta um segundo para mudar a nossa vida. Nesse instante avassalador, tudo aquilo que pensamos saber e possuir perde o seu valor. Russell Green tem 32 anos, é casado com Vivian, uma mulher lindíssima e dedicada. Tem uma filha encantadora e uma carreira de sucesso. Dir-se-ia que a sua vida é de sonho, mas o sonho vai dar lugar a um pesadelo. De um momento para o outro, Russell perde a mulher e o emprego e fica a sós com a filha de 6 anos, London. Pela primeira vez, percebe que não pode entregar-se à sua própria dor, pois London depende agora unicamente de si. Russell vai ter de superar, desbravar caminho, começar de novo. Mas não é fácil cuidar de uma criança sozinho, fundar um negócio próprio e lidar com as emoções contraditórias que ameaçam paralisá-lo. O dia-a-dia com a filha é uma montanha-russa de escolhas, consequências e anseios. É muito mais difícil do que alguma vez imaginara, mas é também infinitamente mais gratificante do que a correria de outrora. E quando o imprevisível destino abre novamente a porta ao amor, deixa entrar algo mais. Algo para o qual Russell, mais uma vez, não está preparado. Só Nós Dois é um retrato da experiência simultaneamente aterradora e gratificante de ser pai solteiro, dos desafios aos riscos e, claro, às recompensas. Relembra-nos a importância dos laços de família e do amor. Caso aprecie o romance, não deve deixar de ler este livro. Muito bem. Muito envolvente, muito um bocadinho emocionante. A Inês diz que não. Não sugeres, Inês? Eu sugiro o livro porque eu gostei dele, mas eu acho que estava à espera de algo mais. Não sei. Porquê? O final não é feliz? Não, o final é bastante feliz. Eu acho que o desenrolar explicar muito não era bem. O que tu estavas à não espera? Não era o que eu estava à espera quando li o título do Só Nós Dois. Estava à espera de algo diferente. Pronto, então o senhor ouvinte tem que ler para perceber, para ter essa sensação ou não. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Inês, vamos agora para a preservação do ambiente. A pegada de carbono de algumas das maiores cidades do mundo é 60% superior à estimada anteriormente, se contemplados todos os produtos e serviços que uma cidade consome, segundo um novo estudo. O relatório foi divulgado na Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, em Edmonton, no Canadá. Estimava as emissões de carbono para bens alimentares, artigos de vestuário, equipamento eletrónico, viagens aéreas, materiais de construção, entre outros, consumidos pela população residente, mas produzidos fora dos limites da cidade. As cidades emitem 70% do dióxido de carbono mundial e é muito provável que esta percentagem seja ainda mais elevada se incluídas as emissões decorrentes do consumo, afirma o autor do relatório. Uma rede de cidades de várias partes do globo, empenhadas em abordar as questões relacionadas com as alterações climáticas. Cidades de consumo, prósperas como Londres, Paris, Nova Iorque, Toronto ou Sydney. Hoje, esvaziadas dos grandes polos industriais, reduziram significativamente as respectivas emissões locais. No entanto, quando são incluídas as emissões associadas ao consumo de bens e serviços, as emissões destas cidades disparam, surgindo entre as mais elevadas do mundo por pessoa, segundo o relatório. Enquanto isso, cidades produtoras na Índia, no Paquistão ou no Bangladesh apresentam elevados índices de poluição industrial e de emissões de carbono decorrentes do fabrico de produtos, que se destinam à venda e consumo na Europa e na América do Norte. E assim está a nossa pegada ecológica. O facto destas cidades é muito superior à poluição do que aquela que era contabilizada até há uns poucos anos. É recorrente este tema aqui, infelizmente. De facto, estamos a poluir demasiado o planeta e reparem que muita desta poluição das grandes cidades deriva do próprio consumo que todos nós cidadãos fazemos. Por isso é que ainda outro dia estávamos aqui a falar do consumo do plástico, que nós todos devíamos reduzir, como sabemos, que é um dos materiais mais poluentes do planeta. Rádio Boa Nova. Espetacular. Continuamos agora com Jovens Atentos e a Bárbara Coquim. Portanto, esta semana vou informar os senhores ouvintes como é o modelo escolar alemão, se é ou não eficiente, e depois iremos comparar com o modelo escolar português. Aos 11 anos, as crianças são divididas em 3 grupos pelas suas notas e velocidade de aprendizagem. O sistema alemão difere em estrutura e nível de muitos dos seus homólogos europeus. Por exemplo, com o português, se cá os estudantes escolhem a área que desejam estudar no final do ensino básico, aos 14 ou 15 anos de idade, aos 10 anos as crianças alemãs sabem se prosseguirão os seus estudos até à universidade ou serão canalizados para o ensino profissional, que terminam aos 16 ou aos 18 anos. A maior diferença entre este tipo de educação e a portuguesa são os professores, que indicam que tipo de ensino as crianças devem seguir, com o auxílio dos familiares das mesmas. A educação formal na Alemanha data de 1880. Cada alternativa tem diferentes índices de empregabilidade e possíveis saídas profissionais. O sistema educativo é gerido por cada um dos 16 estados alemães e regulado pelos respectivos ministros de educação, que se encontram anualmente. Na Alemanha, a lei da escolaridade obrigatória obriga todos os seus cidadãos nascidos no país a frequentar a escola durante 9 anos, desde os 6 aos 14 ou 15 anos. Em Portugal, a escolaridade obrigatória é a partir dos 5 anos até o 12º ano, ou até o estudante completar 18 anos. As crianças alemãs, dos 3 aos 6 anos, têm a opção de frequentar o kindergarten, a pré-primária, e depois passam para a escola primária, onde o currículo escolar é igual para todas as turmas. É, contudo, neste nível que o futuro dos jovens fica parcialmente definido. Baseados nas suas potencialidades académicas e opiniões dos pais, os professores recomendam-nos para diferentes tipos de escolas secundárias. ao contrário de países como Portugal, Espanha ou França, o ensino alemão é constituído por um sistema duplo conhecido como Vocational Education and Training, educação e treino vocacional. Os estudantes têm aulas mais práticas. Em alguns estados, muitos alunos trabalham em part-time em empresas, são pagos, passando 60% do seu horário escolar nestes locais e 30% na escola. E tem contrato e direito a férias. No final, tendo em conta o aproveitamento, cerca de 2/3 dos alunos ficam a trabalhar nas empresas onde estiveram a estudar. Em contrapartida, no nosso país, os alunos que frequentam o sistema de ensino semelhante, as escolas profissionais, podem ter por vezes direito a transporte, alimentação e o estágio na área em que estudam, mas não são pagos e têm uma carga horária superior à alemã. Na Alemanha, 1 em 2 alunos, 48%, está inscrito no sistema de ensino mais profissionalizante, ultrapassando a média da OCDE de 46%. Os alunos e as suas competências técnicas são reconhecidos pelo Estado alemão, pela economia e sociedade em todo o país. Assim, a Fundação Profissional e Económica do país é estabelecida, sublinha o Instituto Federal Alemão para a Educação e Treino Vocacionado. Apesar das críticas, será este um dos fatores que possibilita o poder económico alemão? O país tem uma baixa taxa de abandono escolar e já atingiu em 2016 a meta definida para a Europa 2020. A isto acrescenta-se uma das taxas de desemprego jovem mais baixas da Europa. E o que dizes, Bárbara? Será este modelo alemão um modelo a seguir por outros países europeus, nomeadamente por nós? Bom, este modelo parece-me ser bem concebido nos países na Alemanha. Contudo, temos que ver que a sociedade alemã e a sociedade dos países do Norte é completamente diferente do que nós temos aqui. E eu considero que lá eles têm uma educação, de certa forma, mais rígida e que eles sabem os passos que têm que seguir, digamos assim. Aqui, mas quase metade da população escolar é logo, a partir dos 10 anos, encaminhada para o ensino profissional. Aí está. E não há grande hipótese de escolha, porque são os próprios professores que, mediante o desempenho e as potencialidades do aluno, os encaminham e depois a família corrobora ou não. Aí está. Aqui em Portugal, infelizmente, não é essa mentalidade que os países do Norte têm, que primeiro de terem este tipo de regras bem definidas, e depois, aqui em Portugal há uma péssima ideia dos cursos profissionais, essencialmente porque eles também são frequentados por aqueles alunos mais indisciplinados. Se portam mal, vão para um curso profissional, porque não podem seguir um ensino normal. Se têm mais notas, vão para um curso profissional. Enquanto os cursos profissionais são para pessoas que preferem uma vertente mais prática e não a típica vertente teórica dos cursos gerais, digamos o ensino convencional, que a grande maioria das pessoas seguem. E até porque na Alemanha, mesmo havendo algum insucesso escolar, ele é muito inferior ao português. Exatamente, é a questão do ser inferior, porque aqui a grande parte dos alunos apenas não querem saber da escola e não se interessam por tudo aquilo que a escola pode dar. Na Alemanha, a educação é muito mais rígida nestes pontos. Eles sabem realmente que têm que seguir estes passos todos, sabem perfeitamente que são os professores e os pais que escolhem se eles vão para este ensino ou para aquele ensino. São poucos os que chegam ao ensino superior, são muito poucos, mas ensino superior é muito valorizado e é um ensino exigente. Mas nos países do Norte não há a necessidade de ir para o ensino superior conforme aqui há, porque lá quem acaba o ensino secundário, que não sei se é chamado ensino secundário, mas quem acaba a escolaridade de lá tem as habilitações necessárias para ir trabalhar ou já tem experiência em trabalhos como aqui foi falado. Porque eles começam muito cedo a trabalhar. Passam muito tempo já a trabalhar. Com experiências profissionais. O que é bom. Porque, para muitas pessoas é bom, porque elas são vocacionadas muito mais para essa área do que para o estudo. Grande parte dos alunos hoje, e mesmo até os trabalhos, os que estão no ensino profissional, não têm pouco ou nenhuma experiência de trabalho, porque muitas vezes os estágios são levados numa brincadeira e nem sequer são cumpridos os objetivos do estágio, depois, porque o estágio aqui tem uma nota, que eu acho que é algo que não devia haver. Não devia haver uma nota por desempenharmos a nossa profissão ou o nosso dever numa determinada profissão. Deviam apenas trabalhar, ganhar, digamos, estaleca, digamos assim, no mercado de trabalho, porque muitos de nós que estamos no ensino convencional, mesmo depois da universidade, fica completamente às aranhas no mercado de trabalho, porque não há preparação. Uhum. E nem se calhar o mercado de trabalho está adequado ao tipo de ensino que nós estamos a fazer. Sim. Se calhar devíamos formar melhores profissionais, técnicos, médios, porque estamos a precisar deles. Eu acho que em Portugal, eu só me surpreendo aí os 10 anos. Por exemplo, acho que os 10 anos se calhar é uma idade muito precoce para se ter a certeza das potencialidades de um jovem. Basta olharem para o vosso percurso para perceberem se vocês aos 10 anos conseguiam decidir bem, vocês e a vossa família, se aquele aluno ia para uma área profissionalizante ou para um curso geral. É se calhar um bocadinho cedo demais, mas eu concordo com os alemães num aspecto: devia ser mais valorizado o ensino profissional, devia ser mais exigente para formar bons técnicos. Em Portugal, acho que há gente demais a frequentar os cursos gerais para os quais muitas vezes não tem aptidão, e depois barramos com a situação que tu estás a viver, por exemplo, na tua turma. Tu tens lá muitos alunos que eles próprios, creio que já perceberam, mas os professores também, que eles não estão na área correta. Mas portanto, os pais recusam-se a perceber. Não, lá está, há uma teimosia em Portugal que todos temos que ser doutores, verdade? Todos temos que ingressar no mesmo caminho, todos temos que ir para a universidade, quando há pessoas que não são vocacionadas para isso, que não têm características para isso. Há um bocadinho a mania do ser doutor em Portugal. Na Alemanha isso não existe. Aliás, ainda há pouco tempo ouvi que esta ideia de tratarmos as pessoas por doutores e engenheiros só mesmo é a situação pacóvia que se passa cá por Portugal, porque no estrangeiro as pessoas têm várias licenciaturas, às vezes vários mestrados e doutoramentos, e ninguém os trata por doutores, porque isso está perfeitamente ultrapassado. O que interessa é as pessoas serem bons profissionais na área que escolheram, seja ela um ensino profissional ou seja ele um ensino superior, do que em Portugal, porque aqui também não estamos a caminhar bem. Nós estamos a tentar investir em jovens. Tu tens exemplos, se calhar, na tua turma e noutras que temos na nossa escola, onde não vale a pena estar a fazer investimento, não é? Porque aquilo não vai levar a bom porto. Alguns desses jovens vão reprovar este ano no décimo, verdade? E os que não reprovarem este ano vão reprovar para o ano, do próximo ano, e provavelmente nunca vão fazer o secundário nesta área. E nem têm preparação, nunca adquirem preparação para o superior, provavelmente. Uns porque não querem, outros porque de facto não estão minimamente vocacionados para esta área. Alguns deles irão encaminhar-se para cursos profissionais da tua turma? Acredito que sim. Alguns, pelo menos. Perceberam que estão na área errada. Porque às vezes o que nos surpreende também é, e aliás temos que voltar a esse tema, como tu sabes, todos os anos voltamos a ele, que é as escolhas depois do nono ano. Que é muito importante, porque todos os anos andamos a ver sempre os jovens a fazerem os mesmos erros, a irem para áreas para as quais não estão minimamente vocacionados e que muitas vezes vão só porque os amigos vão, ou por vão porque os pais querem, não é porque eles tenham efetivamente vocação. Não é assim, Bárbara? É verdade, é verdade. O Daniel, creio, quer aqui opinar. E não só isso, que a Bárbara e que a professora já me disseram, também é uma ajuda a combater o insucesso escolar e o desemprego. Exatamente, e nós estamos a precisar de técnicos de boa qualidade, que efetivamente muitas vezes não temos, porque não temos um ensino profissionalizante, exigente e competente como deveríamos ter. É um caso a repensar, provavelmente, as políticas educativas no nosso país. 100.2. Fique bem, fique com a boa nova. Não estou de volta, porque nem cheguei a bazar. Esta é a frase com que o Bossi Si descreve-se no novo EP, Patrão, editado 6 anos depois do álbum Hey Si para os Amigos, e que aponta luz para o novo álbum que será lançado posteriormente. O EP Patrão foi editado já no dia 27 de Abril e é apresentado pelo single Que É Que Foi. Apesar de afastado das edições durante algum tempo, Bossi Si nunca parou de compor e escrever novas músicas, até perceber qual a altura certa de as lançar e mostrar a mundo. Agora é o momento. Se não queres ajudar, então não me atrapalhes. Pequenos detalhes, tantos anos de carreira, de nada vale. Bate na rocha, é flop, bate certo, comercial, afinal. Queres que faça? Cada passo dou por vez desgraça. Queres que me envergonhe de ser pago para trabalhar? Vergonha é deixar de ser quem sou para te agradar. Mas eu desejo sucesso, saúde e progresso. Não me interessa se não te interesso. Cada vez que me matas eu regresso. Qual fênix parado em guerra nuclear? Não vida, sou gata e de sempre voltar. Eu sei coisas que o Google não sabe. Niggas querem bife, eu dou-lhes kebab. Não cabe a má vibe, não há espaço. Mão amiga eu encontro no fim do meu braço. É louro prensado lá em Santa Justa. Mas não sou camonisto nem Rua Augusta. Vistana aberta desde o Baza Baza. Sou telescópio da NASA, da nossa nefasta. Essa vibe é nociva, se não for construtiva não gaste saliva. Esquece. Se não for construtiva não gaste saliva. Esquece. Não gaste saliva. Nega, nega, que é que foi? Estás com o Dodói, boy, diz o que é que foi? Faz lá queixinhas, onde é que dói? Não chores mais, boy, diz o que é que foi? Nega, nega, que é que foi? Estás com o Dodói, boy, diz o que é que foi?

Para terminar, refere-se um importante debate científico-político acerca da natureza do Estado Novo e, consequentemente, da caracterização global de Oliveira Salazar como dirigente máximo de um regime que vigorou em Portugal durante mais de 40 anos. Correndo embora o risco de simplificar, dir-se-ia que existem duas interpretações historiográficas alternativas, por sua vez defendidas a partir de múltiplas posturas ideológicas. Por um lado, paramos com os investigadores, portugueses e estrangeiros, que propõem uma leitura restrita dos conceitos de fascismo e totalitarismo, classificando o Estado Novo como uma ditadura autoritária conservadora. Em sentido inverso, encontramos os investigadores, portugueses e estrangeiros, que propõem uma leitura dialética ou genérica dos conceitos de fascismo e de totalitarismo, classificando o Estado Novo como uma ditadura de tipo fascista e tendencialmente totalitária. Pois, e esta é mesmo uma temática que é estudada, quer no, creio que no 6º, e depois mais um bocadinho mais aprofundada no 9º, e depois muito mais aprofundada no 12º, em Humanidades, ou em, no 11º, no caso de História B, porque é, de facto, um período da nossa história inegável, de ditadura, de totalitarismo, para muitos historiadores, como diz aqui esta biografia, de um totalitarismo de tipo fascista, que aconteceu em Portugal, muito semelhante a outros congéneres europeus que governavam na mesma altura. É um estudo sempre apaixonante, este do século XX português, e particularmente o Estado Novo de António Oliveira Salazar. Do ponto de vista historiográfico, claro, porque do ponto de vista político, se calhar todos repudiamos esse período da história em que a grande parte da população portuguesa não tinha direito à instrução, não tinha direito à saúde, não havia liberdades políticas, não havia liberdade de expressão, não havia liberdade de comunicação, e portanto foi, obviamente, uma ditadura, e uma ditadura tenebrosa na Europa. Escolhe o meio. E agora, para desanuviar, nada melhor do que uma viagem pela Serra do Açor. Boa tarde, senhor ouvinte. Desta vez, sugiro, usando o roteiro das aldeias históricas de Portugal, a pitoresca aldeia de Piódão. Depois da estrada da Serra do Açor, surgem os chocalcos que deram a Piódão a aparência que tem hoje em dia, dando a imagem das casas encavalitadas. Todas assumem a pedra que existe em fartura, o xisto, tomando um tom escuro que contrasta com o verde em seu redor e com as portas e janelas que alguns proprietários pintam de azul, dando ainda uma maior visibilidade. Apenas a igreja matriz se destaca por ser branca, com pormenores azulados. Entrar em Piódão é como entrar num conto de fadas, onde vive gente real e muito hospitaleira. Fique com a lista dos locais que não pode perder numa visita a Piódão, no centro de Portugal, e que é uma das aldeias históricas de Portugal. Os fins de semana são claramente quando a aldeia fica cheia de visitantes, por isso, se puder, vá na calmia da semana. Existem alguns cafés e restaurantes, assim como lojas de artesanato, mas o edifício que mais destaca é a igreja matriz, no cimo de uma escadaria com as suas paredes brancas. Mais impressionante do que observar a arquitetura das casas de Piódão, feitas de xisto, é o chão onde as pedras foram enterradas. Com uma pequena volta se ficam a conhecer os caminhos da aldeia, as capelas e o início de muitos percursos pedestres. Haja bom tempo para os fazer, os que sobem o monte e os que vão até junto do ribeiro, onde estão antigos moinhos e por onde a água passa por pontes parecendo uma cascata de brincar. O escritor Miguel Torga também se interessou e escreveu sobre este local. Com o protesto do corpo, doente pelos chafanões tormentosos da longa caminhada, vim aqui despedir-me do Portugal primeiro. Já o fiz das outras imagens da sua configuração adulta. Faltava-me esta do ovo embrionário. Piódão, abril de 1991. Encontra diversas fontes, como é o exemplo da Fonte dos Algares. Aliás, foram as nascentes que trouxeram para aqui os pastores há muitos séculos, que procuravam também pastagens verdes para o gado. A adaptação ao clima da serra, que em minutos pode ter baixas temperaturas e neve, fez com que, entre os chocalcos, surgissem estas casas. Aliás, antes, na época medieval, o povoado das Casas Piódão surgiu num outro local e depois foi transferido para aqui, onde se diz ter existido um mosteiro de Cister, do qual já não existem vestígios, século XIII. Foi em finais do século XIX que o Colégio de Piódão, também apelidado de seminário, trouxe mais vida à aldeia, onde vieram viver muitos jovens seminaristas. Ninguém sabe ao certo quando se começou a pintar as portas e as janelas de azul, mas a verdade é que estes pormenores de cor tornam a aldeia de Piódão ainda mais encantadora. Curiosidade histórica. Conta-se que aqui se terá refugiado um dos assassinos de Inês de Castro, Diogo Lopes Pacheco. Visita a aldeia histórica de Piódão nesta primavera. E não é por acaso que a Daniela e a Catarina, que são habitantes do Piódão, sim, porque no Piódão há habitantes, alguns turistas pensam que aquilo é uma aldeia de brincar, que aquilo é um museu, e perguntam-lhes se lá vive alguém. A Catarina e a Daniela são primas e têm o apelido Lopes. Não sei se isto quer dizer alguma coisa com o final ali do texto. Elas dizem que não, que rigorosamente nada. Mas é de facto uma aldeia que vale muito a pena visitar. 100.2 Oliveira do Hospital. Passámos às notícias do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Teve lugar no passado dia 2 de maio, no anfiteatro da Escola 7, a palestra intitulada Felizmente ao Luar e a Censura, proferida pelo professor Dr. Luís Reis Turgal. Esta teve como público preferencial os alunos do 11º e do 12º ano do curso de Línguas e Humanidades, cujos programas de história abordam o liberalismo e o Estado Novo. O professor Reis Turgal brindou-nos com uma alocução interessantíssima, fazendo o paralelismo entre duas épocas da história contemporânea de Portugal, os inícios do século XIX e o agonizar da monarquia absoluta, e os meados do século XX em pleno regime salazarista, afinal dois regimes totalitários. A partir da análise de várias peças do dramaturgo Luís de Setão Monteiro, com destaque para Felizmente ao Luar e Peças em um Ato, o professor Reis Turgal traçou uma análise da atuação da censura durante o Estado Novo. No final ainda houve tempo para o debate de ideias entre professores e alunos sobre a censura durante o Estado Novo, os totalitarismos e o fascismo. A área disciplinar de História do nosso agrupamento agradece ao professor Reis Turgal a simpatia, a disponibilidade e a lição inédita de História, que muito enriquece e aprofunda o conhecimento de todos, em particular dos nossos jovens estudantes. No dia 4 de maio, os alunos das turmas A, C e D do 11º ano do Agrupamento de Escolas da Oliveira do Hospital cumpriram uma visita de estudo a Sintra no âmbito das disciplinas de História e Português. Sintra é um lugar soberbo, pleno de história e de romantismo. Foi a primeira paisagem cultural na Europa, classificada em 95 pela Unesco. Durante a manhã, os alunos, acompanhados dos professores de História e de Português, fizeram um percurso interpretativo ao Palácio Nacional de Sintra, situado no centro histórico da vila. É um monumento único pelo seu valor histórico, arquitetónico e artístico. De todos os palácios que os monarcas portugueses mandaram erigir ao longo da Idade Média, apenas o de Sintra chegou até aos nossos dias praticamente intacto. Com fundação árabe, o Palácio de Sintra torna-se, a partir do século XII e por cerca de 8 séculos, residência da família real portuguesa, único sobrevivente dos espaços reais medievais. A sua configuração atual não se alterou substancialmente desde meados do século XVI. À tarde, percorremos a distância entre o centro histórico de Vila Setiais, num caminhar tipicamente romântico, relembrando os passeios das personagens da obra queirosiana, cumprindo o roteiro queirosiano. Essa de Queiroz utilizou como fonte de inspiração para algumas das ações descritas nas suas obras Ambientes de Sintra oitocentista, particularmente em Os Maias. Podemos encontrar magníficas descrições dos locais e da atmosfera que se vivia nesta vila cortesã e que hoje nos permite realizar passeios pelo centro histórico da Vila Velha. Num caminhar romântico, temperado por uma arquitetura natural e humana ímpares, relembrando os passeios das personagens daquelas obras. O percurso de cerca de 1 quilómetro é deslumbrante, pelo verde luxuriante da serra e pela arquitetura, encimado pelo Palácio da Pena, a pérola do romantismo arquitetónico, obra de Dom Fernando II, consorte de Dona Maria II. Termina em Setiais, lugar de deslumbre para os olhos. Do arco do Palácio de Setiais, a paisagem corta a respiração e só nessa altura compreendemos bem a descrição feita por essa no final do capítulo 8º de Os Maias. O regresso ao Oliveira do Hospital fez-se de forma animada, os alunos cansados mas enriquecidos merecem os parabéns pelo civismo e pelo entusiasmo que demonstraram em adquirir e consolidar conhecimentos. Também no âmbito da disciplina de Biologia e Geologia do 11º ano, foi realizada uma saída de campo com o objetivo de consolidar conteúdos já lecionados. Ao longo do trajeto, os alunos foram sendo alertados e convidados a observar, pela janela do autocarro, as diferentes formações geológicas que estão evidentes em diferentes locais. Zonas de xisto, as barreiras com deposição de sedimentos, as barragens, os meandros do rio, as argilas vermelhas, a livraria do Mondego, denominado assim devido ao estrangulamento do rio e às altas assentadas de quartzitos silúricos muito fraturados, estabilização e contenção de barreiras e outros. Foram visitados 3 locais. A primeira paragem foi nas salinas de Rio Maior, a segunda foi nos Olhos d'Água, junto à nascente do rio Alviela, e a terceira paragem foi nas Grutas de Santo António. Decorreu também no passado sábado, dia 5 de maio, em Oliveira do Hospital, a terceira sessão dos 7º Encontros de Cidadania e Responsabilidade Socioambiental, organizado pelo Centro de Formação da Associação de Escolas Coimbra Interior, com a colaboração do município e do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Entre o pessoal docente e não docente, contou com 100 e 150 participantes. Durante a manhã, teve lugar o percurso histórico-ambiental no Santuário de Nossa Senhora das Preces, em Valdemaceira, Aldeia das 10. Apesar de fustigado pelo incêndio de 15 de outubro, particularmente o Jardim Botânico, este santuário continua a ser um espaço excepcional, de excepcional grandeza arquitetónica, religiosa e paisagística, e é por isso exemplar único na região. A sua origem remonta à segunda metade do século XIV. A construção terá decorrido durante os séculos XVIII e XIX. O conjunto ainda tem um parque florestal de raro valor e de onde se desfruta uma panorâmica belíssima sobre a região. Os participantes foram gentilmente recebidos pelos responsáveis da Irmandade de Nossa Senhora das Preces e pela Junta de Freguesia de Aldeia das 10. Teve o acompanhamento do professor doutor Jorge Paiva, o paladino da defesa da biodiversidade. À tarde, na Casa da Cultura César Oliveira, na sede do Conselho, a sessão contou com a presença da jornalista Maria Flor Pedroso, da Antena 1, e do professor doutor Jorge Paiva. Os dois proporcionaram uma interessante análise sobre cidadania, responsabilidade ambiental e comunicação social e sobre a biodiversidade em meio urbano. A sessão teve ainda dois excelentes momentos musicais, executados pelo Quinteto Cultos Musicais do Coral de Santana. No final foi entregue o prémio Jorge Paiva, Escola e Responsabilidade Ambiental, tendo sido distinguidos 4 projetos dos agrupamentos de escolas de Tábua, Oliveira do Hospital e Arganil. O grupo de alunos do 8º ano do nosso agrupamento foi distinguido pelo projeto de recuperação do lago no espaço envolvente da Escola 7, orientado pela professora Diolinda Azevedo. Rádio Boa Nova. Estamos assim a terminar a Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Brás, João Oliveira, Francisca Rodrigues, Bárbara Coquim, Liliana Silva, Catarina Duarte, Gonçalo Branco, Catarina Lopes e Daniela Lopes, Daniel Pereira e Eduardo Adro. Despedimos-nos até ao próximo programa, agradecemos a sua atenção. A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.